E aí, sujeitos? Eu sou Lord Rania e sejam muito bem-vindos ao AdaptTube, o quadro onde eu analiso uma adaptação e comparo com o material original, ressaltando as semelhanças e diferenças, sempre sem fazer juízo de qualidade. E a obra da vez são os dois livros da Selva, escritos por Rudyard Kipling, e o filme animado Mowgli, O Menino Lobo, de 1967, produzido pela Disney. Lembrando que esse vídeo trará spoiler das duas obras, então se você deseja experienciar qualquer uma das versões livre de qualquer informação, recomendo você ler e assistir ao filme para uma melhor experiência, e em seguida retornar esse vídeo. Caso você tenha interesse no material original, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link para você ler o conto de forma gratuita, já que ele está em domínio público. Mas se você tiver interesse em uma versão mais rebuscada e com informações extras, vou também deixar no primeiro comentário fixado o link para você comprar o compilado dos dois livros com desconto. Ao comprar por esse link, você ajuda na criação de novos vídeos sobre adaptações.